sadness left burning inside. I'm in a bad place, but I'll be alright someday. Hidden deep in your eyes. wants to rock all day. You said I have lost to figure out. I think you made that real clear. I'm not the man that you thought I was. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. E o programa de hoje já é um clássico no Riff Service. É um programa de novidades do ano corrente. Isto é, hoje vamos ter apenas e só lançamentos de 2016. E vamos iniciar com a banda das Irmãs Wilson, com os Heart. E aqui aparecem as Irmãs Wilson com a colaboração do vocalista e guitarrista dos Metallica, James Hetfield, na música Beautiful Broken. Esta música é retirada do 16º álbum de originais das Irmãs Wilson, o álbum Beautiful Broken. Para vocês, Heart, Beautiful Broken. Thank you. till they break. Yeah. após Heart, ficamos com Dan Reed Network e a música Divided, música retirada do quarto álbum da banda, o álbum Fight Another Day. E terminamos esta primeira sequência com os franceses Folsom e ficamos com a música Werewolf, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Bad Ways. E vamos agora para uma nova sequência, e esta segunda sequência vai ser dedicada a bandas que se estreiam nos lançamentos em 2016. E vamos iniciar com os norte-americanos Tempt, que em 2016 lançou um álbum Runaway. E dos Tempt vamos ficar com a música Coming On To You. Para vocês, Tempt, Coming On To You. Yeah. I'm moving around in circles. See my footprints, where's the sanity? Must have left with my self-belief. The world is spinning faster. I'm speeding up, but it's still not enough. Where will it end? Who can I talk to? Study my life. I'm a soldier of souls. I walk alone. I need my dreams. They kept me under control. Real life, real life, real drama. I hold my breath as I follow a trail. It always fades when it's time to exhale. Stop me thinking way too much. Used to be moments I managed to smile. Waiting for another could take a while. Right now I need myself the most. Love is for a battlefield. Always keep my weapons close. Fighting can leave. Após Tempt, ficamos com os brasileiros Hard On e a música Live It Up, The Festival Song, música retirada do álbum homónimo Hard On. E terminamos esta sequência com os suecos Featherstone, I Need Myself The Most, música retirada do álbum Northern Rumble. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de duas bandas com ligação ao stoner rock, e vão aparecer aqui com duas baladas. E vamos iniciar com os suecos Spiritual Beggars, que em 2016 lançam o seu nono álbum, o álbum Sunrise to Sundown. Para vocês, Spiritual Beggars, Southern Star. your name anymore. Your heart sat by my side, said you wanna be my girl. When you finally figured out who you really are, I'd die making it work. The black gate in my soul, colored with pain. Depression only scares the night embrace. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Spiritual Beggars, ficamos com os norte-americanos de Austin, Texas, Scorpion Child. E ficamos com a música Survives, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Acid Roulette. E vamos agora para uma nova sequência, onde vão ser contemplados vocais femininos. Vamos ter três bandas com vocais femininos e vamos iniciar com os italianos Crash. Os Crash lançam o seu primeiro álbum em 2016, o homónimo Crash. Para vocês, Crash Rock and Roll Storm. Here we are. Rock and Roll Storm. E após Crash, ficamos com os escoceses The Emirates e ficamos com a música Come and Get It, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum White Hot Heat. E terminamos esta sequência com os holandeses Shiver Burn e a música Sick of Waiting, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Road to Somewhere. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três bandas espanholas que se estreiam nos lançamentos em 2016. E vamos iniciar com os espanhóis Estimbarri, que em 2016 lançam o álbum No se lo cuentes a nadie. E dos Estimbarri vamos ficar com a música Muñecos. Para vocês, Estimbarri, Muñecos. Que soy un muñeco, que me duermo con el tiempo. No quiero quedarme solo, me he olvidado del argumento. Por si acaso te recuerdo que una vez hubo una historia donde no salía nadie, pero a mí ya no me importa. Destellos de luz en mi pecho y aparecen si te desbocas. Fue el amanecer el que nos pasaba entre las hojas. Recuerdos que dan que pensar, los replanto en otro lugar. Para que la mierda los marchite y me deje volar. Apoyamos al tiempo, nada que parar a impacto. Fueron las consecuencias que abruman a tu alrededor. Apoyamos al tiempo, nada que parar a impacto. Y ahora vivo en ausencia, me pido paciencia y sueño que soy un traidor. A picar y así pude entorpecer el despertar de toda una vida para poderme emborrachar. Nos follamos al tiempo, nada que parar a impacto. Fueron las consecuencias que abruman a tu alrededor. Nos follamos al tiempo. La que parará y se ató. Y ahora vivo en ausencia, me pido paciencia y sueño que soy un traidor. No fallamos al tiempo, la que parará y paró. Me tragué los anzuelos que cuelgan de tu interior. Apoyamos al tiempo, da que parar a echarlo. Los escupo despacio para aprovecharlo así se claven sin mucha intención. We'll be right back. parará y paro. Fueron las consecuencias que abruman a tu alrededor. Nos follamos a tiempo para que parara y salto. Y ahora vivo en ausencia, me pido paciencia y sueño que soy un traidor. Nos follamos a tiempo para que parara y paro.

E após Estim Barry, ficamos com os Gun Machine, So Far Away, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Balls to the Wall. E terminamos esta sequência dedicada a bandas espanholas com os El Mono de Jade, que em 2016 lançam o seu álbum Alma Animal. E deste álbum ficamos com a música Venme a Ver. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três virtuosos. E vamos iniciá-la com Yngwie Malmsteen, que em 2016 lança o seu 20º álbum. E Malmsteen neste álbum, o álbum World on Fire, tocou todos os instrumentos e também foi o responsável pelas vozes. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Largo. father is trying to kill me. My sister just trying to kill me. The rules just saving my life. My wife, she's trying to kill me. My children trying to kill me. My best friends, they trying to kill me. Who's just saving my life? Everyone, everyone I see is like an old judge and jury. They're all finding me guilty. após Yngwie Malmsteen e nesta sequência dedicada ao virtuosismo, ficamos com Paul Gilbert, Blues Just Saving My Life, música retirada do 14º álbum do guitarrista I Can Destroy. E terminamos esta sequência com Steve Vai, And We Are One, música retirada do 9º álbum do guitarrista, o álbum Modern Primitive. E este álbum está a ser editado como uma segunda parte, como um segundo CD na edição comemorativa do 25º aniversário do álbum Passion and Warfare. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a baladas. E vamos iniciá-la com uma banda que tem uma formação bastante especial, já que todos os membros desta banda foram ou são membros das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. E os Bones Fork, em 2016, lançam o seu primeiro álbum, o álbum Goat Tree. Para vocês, Bones Fork, Rolling with the Heat. a father, I am a king. As we push through the night, just like machines, I'm a shadow, I'm a thought, I'm a dream. Know that this is not how I imagined coming home. So much more I wanted else to share. I fought for nothing more. To hold you in my arms, my only goal. They lay at night and wonder why old man ain't by your side. Did you ever wonder just where I could be? I was born with the heat, now I'm blind with the star-spangled banner. Turn back. like the hands of time. Before the pouring rain, before you turn away. Again, don't play games with my heart, come on. Why can't we go back to the way we were before the pouring rain, before you turned away? Why can't we go? Turn back the hands of time. Before the pouring rain, before you turn away. Why can't we go back to the way we were? Before the pouring rain, before you turn away. Mi historia empieza por el final. Mi último día en la tierra. Mi último beso en tu portal. Nuestra última noche bien. Las cosas siempre se acaban. No importa el acto de fe. Tras el mañana solo arde el ayer. Que capturé, oh, oh, oh, las noches de las espadas nos condenaban después, y el río surca la vida y el mar. Tras la calma, la tormenta cubre fiel. Si empiezo por el final, es solo para entender por qué todo acaba, por qué eres tan cruel. Arruga la vida. após Bones Fork, ficamos com os também norte-americanos Stinger e a música The Way We Were, música retirada do álbum Society Rules. E terminamos esta sequência dedicada a baladas de bandas underground com os chilenos Crisálida. E ficamos com a música The End, música retirada do álbum Sol de Medianoche. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência melódica, uma sequência com duas músicas, e vamos iniciá-la com os britânicos Dare, banda liderada pelo vocalista e teclista Darren Wharton. Darren Wharton passou pelos Thin Lizzy numa das últimas formações da banda. E esta banda, em 2016, lança o seu 8º álbum, o álbum Sacred Ground. Para vocês, There You Carried Me. You were there.

heart's gone cold. You got a wall I can't get through, but I keep on chipping away. Piece by piece I'll get to you, but I can't make you stay. We were frozen in separate worlds, you're drifting. It's gone cold. We'll be right back. E após Ulysses, ficamos com já clássicos britânicos Forget. E ficamos com a música Heart Gone Cold, música retirada do 17º álbum da banda, o álbum Under the Influence. E terminamos esta sequência com os mexicanos May 6 e a música Dust and Wood, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Last Call. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com uma banda russa, com os Early Grey, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Secrets of the Heart. Para vocês, Early Grey, Stronger Than Steel. places to leave all dying flames behind. That is where we find what it's all about. Living in the fast lane. Love is just a fast game. Após Early Grey, ficamos com os alemães Kissing Dynamite e ficamos com a música Living in the Fast Lane, música retirada do quinto álbum da banda, o álbum Generation Goodbye. E vamos agora para a última sequência e vamos iniciá-la com o primeiro trabalho a solo de Bunny Carlos, Greetings from Venezuela. E quem é Bunny Carlos? Bunny Carlos é o baterista original do Cheap Trick, que em 2016 foram induzidos ao Rock and Roll Hall of Fame. Uma injustiça, já que o Cheap Trick, pela sua importância, já deviam estar no Rock and Roll Hall of Fame há muitos, muitos anos, tal como muitas outras bandas. E de Bunny Carlos vamos ficar com a música Let the Mystery Be. Para vocês, Bunny Carlos, Let the Mystery Be. think I'll just let the mystery be. é com Steven Tyler a solo que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Iniciamos a última sequência com Bunny Carlos, Let the Mystery Be. Continuamos com Gary Howe e a música Steamroller, música retirada do álbum Dust and Bones. E terminamos com Steven Tyler, Piece of My Heart, música retirada do primeiro álbum a solo do inconfundível e irrepetível vocalista Steven Tyler, o álbum We Are All Somebody From Somewhere. E esta música, Piece of My Heart, ao contrário do que muitos pensam, não é um original de Janis Joplin. A versão original foi cantada por Irma Franklin alguns anos antes da interpretação de Janis Joplin, que popularizou a música. E foi com Steven Tyler que terminamos. Deixo-vos a todos um forte abraço e desejo-vos a todos mesmo, uma ótima semana. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! I gave you all. te sorprende cuando lo miras. Tiene algo triste que te lleva hacia él, porque nunca nadie lo ha amado. Formas extrañas dibujan en él viejas sombras de su pasado, que tal vez se borre cuando encuentre el amor que las cubra con sus abrazos. Volcaron tanto su